prea miu. Ce dom e piu, ce dom bun bun e s-o feliz. Vivo aqui ali, eu vivo sempre para ti. Oh meu sapoti, faz pra mim. Vermelho, nunca mais dele sair. Vou vender meu rim e viajar pro Havaí. O sol dentro de mim, o sol dentro de mim. Se o Brasil falir, vou pro Japão fazer esqui. O paraíso seja aqui, como diz Ogum, Platão merece isso aqui. A dica sempre o ir a Robespierre. Aqui, ali, eu vivo sempre.